Se não aguenta, não vem não, que a chapa esquenta. Simba! Deixa o pau cair a folha, deixa o boi esticar o laço. Tem muita mulher bonita, eu quero fazer um regaço. Já senti cheiro de fêmea, não vou deixar pra ninguém. Balançando a garupeira, e quem não aguenta, não vem. Se não aguenta, não vem. Se não aguenta, não vem. Firme o golpe sanfoneiro, segura esse batidão. Quero ver mulher bonita suspirando de paixão, se aquecendo no calor do meu abraço apertado, a passo curto dançando, bem gostoso, me ralando de pescoço cruzado. Deixa o pau cair a folha, deixa o boi esticar o laço. Tem muita mulher bonita, eu quero fazer um regaço. Já senti cheiro de fêmea, não vou deixar pra ninguém. Balançando a garupeira, e quem não aguenta, não vem. Se não aguenta, não vem. Se não aguenta, não vem. Mulher é um doce gostoso, que adoça o amargo da vida. E é por isso que o meu mundo é uma estrada colorida. Me sinto no paraíso, no meio da mulherada. Estou firme no arreio, tem mulher pra lá do meio, enfeitando a madrugada.